Galera Dondoca, localizada na Rua Alfredo, em frente à Estação da Moda. Alô, amor, sou eu de novo. Sei que fui errado em te fazer sofrer.